Eu me lembro de você ter falado alguma coisa sobre mim. E logo hoje tudo isso vem à tona e me parece cair como uma luva. Agora num dia em que eu choro, eu tô chovendo muito mais do que lá fora. Lá fora é só água caindo, enquanto aqui dentro cai a chuva. Quanto ao que você me disse, eu me lembro sorrindo, vendo você tão séria. Tentar me enquadrar se sou isso ou se eu sou aquilo. E acabar indignada, me achando totalmente impossível. Talvez seja apenas isso, chovendo por dentro, é impossível por fora. Controlada, tentando se explicar como é que a gente pode ser tanta coisa indefinível, tanta coisa diferente, sem saber que a beleza de tudo é a certeza de nada e que o talvez torne a vida um pouco mais atraente. Talvez a chuva, o cinza, o medo, a vida sejam como eu. Ou talvez porque você esteja de repente assistindo muita televisão. E como um Deus que não se vence nunca, como um Deus que não se vence nunca, o seu olhar não consegue perceber. Como uma chuva, uma tristeza podem ser uma beleza, e o frio, uma delicada forma de calor.